estamos na mesma estrada. Escuto promessas, mentiras que não dão em nada. Eles dizem que tudo ainda vai mudar, que os tempos difíceis irão acabar. Eu pego a guitarra e começo a tocar. Porque chorar não vale mais a pena. Porque chorar não vale mais a pena. Porque chorar não vale mais a pena. Tocar porque chora.